Vai começar o segundo tempo! Alô, meu parceiro G! Alô, Marcelo! Vai preparando tudo! Prepara! Prepara! Prepara! Prepara, Marcelo! Minha artilharia! Artilharia! Tudo pronto? Todos os canhões! Tudo preparado? Canhão principal pronto! Já botou pólvora? Mais pólvora! Eu quero mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora! Vai! Explode o bagulho! Volta pra cima! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Tá na hora, pra cima, papai! Apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, apagando. Apaga tudo. Quem tem uma vizinha fofoqueira, joga a mãozinha pra cima aí. Tudo. Quem tem uma amiga bandida, joga a mãozinha pra cima aí. Tudo. Quem tem um amigo fura olho, faz barulho. Tudo. Bora, Marcelo! Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. As prefeitas doida, as prefeitas doida, doida. As prefeitas doida, as prefeitas doida, doida. As prefeitas doida quando vê os cara doido. As prefeitas doida quando vê os cara doido. As prefeitas doida quando vê os cara doido. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Todo dia que você tá o quê? Sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? E a culpa, culpa? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha. Bora, Alisson! DJ, vai, garoto! Tocando aí, já viu, é rock doido. 1, 2, vai! Agora vejam só. Vem, vem! O jogo virou. E eu? Comece mais do dia. Segura do que God no telão aí, Fagner! Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Se quer dar o olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Para Gato Guerreiro, alô meu parceiro. Vamos pra gaiola. Leandro Malché. Como tá aí? Ligado infinito, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Ai, droga. O Edu Lobato, Ceará. Do cabaré do Estudo Certo. Na retaguarda, valeu, Ceará. Senta. Bagulho louco. Bora, mortadela do Bacu. Bagulho louco. O bagulho já tá doido. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Vai cá, chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Ô mortadela, vinha pra cá. A Carla, meu parceiro, o Wellington, tá por aqui com a gente. Bora, Carla. Chama na vinha pra cá. Bora, Wellington. Chama na vinha pra cá. Bora. Explode o bagulho. Toma agora. Mais pólvora. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Juninho Dias, um abraço pra você, garoto, tamo junto. Vou fazer chover em cima deles. O meu amigo Thiago do Suriname tá aí comigo, valeu, Thiago. tamo junto, guerreiro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Se a vida, a culpa é sua, não é minha. Bora, Renan Monteiro, meu primo. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. O meu amigo Rodrigo também tá na área com a gente. Ai, ai, ai. Cadê o Jonas? Cadê o Jonas? Pezinho prestação. Já tá frenético aqui em cima já. Já tá o bagulho doido. O Talibã, Karina, o Diego, o Daniel. Fechador com o Robin, tamo juntos. Valeu, valeu, valeu, valeu. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santuri. Conhece. É, conhece, conhece, conhece, conhece. Vai, vai, vai, vai, cobiçado. O cobiçado é o DJ que agita. Tali cobiçado, tali cobiçado, tali cobiçado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra, entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. E aí, tomo de marcas. O príncipe Adelson tá com a gente. A Damaris também tá moradinho. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela. Bota nela. Eu vou chamar Bumbum, o Erimilson, o Eriel e Erivelto. Toda vez eu confundo. O Erivelto. O Erivelto. O Erivelto. O Erivelto. Vai. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai. Família BJ, o Joãozinho, Edson aqui com a gente, o Bruninho, o William, o Vitinho, o Everton, o Rafaelzinho, tá todo mundo. Rodriguinho do Ouro, vai. Explode o bagulho. Ele, seu grande amor, Carol. Sempre ao lado, Rodriguinho. Alô, Moreno Mali, chega. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que... Bora o Ellen Magnata! Solteira, tatuagem cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem cicatriz, passagem na cadeia, vai! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia, e tatuagem cicatriz, passagem na cadeia, vai! Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido, ela quer o single, ela quer os envolvendo, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Bora, pode! Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Vai, meu parceiro Playboy! Assim, eu vou pro baile da galera. Na intenção de querer. Vai, papai! Te vejo no baile, já chegamos a chegou meu prefeito do Barreiro, Paturi. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vai apagando, vai acendendo, vai apagando. Vai, garotinho. Agora. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Bora, Diego Caçador! Bora, meu Diego! Vai, garoto! O homem que é laçador do hobby! Dá-lhe, meu hobby! Trocou meu nome quando a gente fez amor. O Iago Vinícius, Gabriel Nunes, ficou. O Ronaldão da Oi! O empresário Bruno Souza também tá na área! Você nem ao menos tentou consertar o que fez. E o quê? Sofri, senti essa dor. Vai, Juninho Dias! Você, Renan Doideira, gerente molequinho Henrique, Badá, Motora Robson, Batatinha da Rave, já na vibe. Bora, Motora Robson, meu amigo. Mais pólvora. Toma, toma, toma. Eu quero o bagulho doido. Toma, toma, toma, toma, toma. Um back de um metro, onde é que que eu encontro. Um beck de um metro onde é que eu encontro. Um beck de um metro onde é que eu encontro. Um beck de um metro onde é que eu encontro. Mais pólvora. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Agora que pegou o clima, vai. Vai. No piru, tô vindo aí. Pega, meu piru. Pega Maria Mercenária, pega. Pega, meu piru tá vindo aí. Yala, yala, yala, ya. Meu piru tá vindo aí. Yala, yala, yala, ya. Bora, Juninho. Toma. Vai, Alan, da toca do Alan. Tá gravando, Alan. Tá gravando. O Mortadelo Henrique e a Carla tá com a gente, valeu, Carlina! Estúdio TI Produções. Para Eric, também tá na área com a gente, valeu, garotinho, tamo junto! E aí, comissário? Jaque Paula tá na área com a gente, valeu, Jaque! Jéssica Ramos, essa é tua cara, garota. Vai. Tu é piranha, ai. Tu é piranha, ai. Tu é piranha, ai. Tu é piranha, ai. Aí quando ela pita lá na rave do Tomix, tu é piranha. Quando o cobiçado bota o pirulito, tu é piranha. Ela fala assim, ó, ó. Piranha. Tô comendo chicolé. Thiago Lima! É muito bom. Um abraço pra você, Thiago! Chicolé é muito bom. E aí, Bruno? E aí, Juninho? Mesmo chicolé. Tá todo mundo aí? Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Vai, R7! Raíssa tá com a gente também! Tu é piranha! Rogerinho, hoje a Raíssa tá rica milionária! Você sabe como é que a novinha que é uma mão? Tá de camarote! Você sabe como é que a novinha que é um carro e só tem um chicolé. Tô comendo chicolé. Performático, vamos dar lá por cima, como tá por aí, garoto? Boninho, pressão do começo ao fim da festa, vibe do começado, sucesso total. Uma festa pra ficar na história, e a partir de agora, eu e você, você e eu, começado, pra cima, Boninho. You wanna keep base. O caqueado, o caqueado. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Eu Maria, quer o seu gostado. Quem tu quer, engraçada? Ela vai ser papapá. Pipirina, mola o testado. A mola, a mola. Eu quero a dancinha lá no palco do Pipirinha, lá no sal. A dancinha lá em cima do palco, Pipirinha lá em cima do palco. Vai pro palco, vai pro palco. Vem. A mola. Solto. Esse é o Pipirinha das Terçadadas. O cara que a mulher levou tudo pro Marajó. Deixou só um pote de água pra ele beber água. Levou até geladeira. Deixou só um pote. Onde tá vovó? Deixou só um bule pra ele. O Lego dos Humildes tá com a gente também. Um abraço pra você do Performático. E aí, Júnior? Toma. Alô, Minas XB. Toma. Gato Guerreiro, é nóis. Toma. Pra cima. Toma. E arrebenta isso de gaçada aí. Toma. E aí, Thiago? Toma. Alô, Alisson. Toma. Vai, cobiçado. Vai, cobiçado. O cobiçado do Pará. O DJ de maior prestígio da atualidade. Essa aqui é a vibe do comissado. E com não sou DJ, sou carregador. Júnior, do Super Estilo Lanche, tá com a gente. Valeu, Júnior, tamo junto. O meu parceiro, meu amigo, o Neto Braga, e aí, Neto Braga, um abraço pra você, meu maninho, tamo junto, é nóis. DJ Sandra das Produções, a melhor produção em áudio pra você. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. E meu parceiro empresário Lucão, barbeiro Stanley, tá aqui comigo, tamo junto, sempre, sempre fechado na vibe. Bota pra cima, Lucão. Você é nós, papai. Vem, vem, vem. Nera, tu quero um doidão. Performance. Doidão, Nera, tu quero um doidão. Aê! Tu quer a vibe, é? Tu tuba! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. O meu parceiro Playboy. Loucão, hoje eu vou. Ele, o Alan. Hoje eu vou. Da toca do Alan. Calocão. É Playboy. Tu tá na vibe, tá? Hoje eu vou. Muita pressão hoje na cabeça do comissário. Ei, ei, ei. Vai, meu parceiro da Taruguinha. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não. Thiago Rodrigues. Na minha casa. Só cuidado com esse copo aqui em cima que já deu muito prejuízo. Hoje eu vou virar. DJ Lohan que tá tocando. Teve choque nelas. Hoje eu vou virar. O meu parceiro Playboy. E aí, Playboy garoto? Hoje eu vou virar. O fagaço som. Daqui a pouquinho. Todo mundo da toca do Alan. Prepara tudo lá, viu? Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Bora pro XP. Hoje eu vou ficar loucão. É nóis, tamo junto. Voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. O meu parceiro Thiago Rodrigues. Ele tá comigo, aluno do Thiago. Hoje eu vou virar. É nóis, meu brother. Hoje eu vou virar. Alô, Fúria! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber. Cobiçado. Ela tá solta. Ela vai doidar agora, Potter. De tanto que ele prendeu. Tu tá, Potter? Aquela boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa. Chega o caçador. Tá na pista. E aí, o Boro? Entre Natasha. Paredes faz o que? Rodrigo Douro. Tá. Aquela sentada que ele. O Renato Reis tá aí, tá? Deu. Xiii. Agora é tudo meu, seu coração. E aniversário hoje do Sandrinho. Agora ela só. Parceiro Ralf ali com a gente, os caras de pá. Não faz tudo. E agora ela só bate com. Gente sem gelo, tá bom, gente? Bum, bum, bum, bum. E aí, pirata? Bum, bum, bum, bum, bum. Galera do comércio com a gente também. Ela só bate com bum, bum. Renan Monteiro, seu grande amor ali com a gente, ó. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Amando de gaçada. Agora ela só bate com bum, bum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Eu te dei. Vai. Vem jogando. Um beijo pra você, amor. Joga pro alto, mulher. Denise Kevinho. Ednecas. Tita. Vem jogando, vem jogando. É da Deca, é? Solta. Ednecas. De tanto que ele prendeu. Vai. Aquela boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. A Natália! Jéssica! Eles faz o que ela gosta. E aí? Aquela sentada que ele prendeu. E agora? Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar a puta, falando que é o pegador. Pra quem é boquete belo aí, palácio? Depois que ela mamou, aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? Que mamou o bonde teu. E aí? E aê? Alô, Loura. Pelo tu tá beijando. Loura. Que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo tu tá beijando. Libera os meninos lá, só nos meus stories lá. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega. E aí, Loura? Nada impede. E Loura? Já na boca. E é nosso divulgador aí, Loura, tá bom? Falando. Libera nossos divulgadores aí, Renato Reis. Vou ter que zoar. Libera dos stories aí, tá bom? Libera pra mim aí. Tem que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro. Não, Yuri. O Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali é o que beijou, mano. Gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Olha o Charlie Brown, rapaz. Liga pra lá, vai pra lá. Cuidado com o Renato, ganha. Vai com suas amigas pra lá. Bora, Júlio Borgo! Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Vai com sua. Renato Reis, pra lá. Tá tudo certo por aí já, viu? Cuidado, já foi resolvido já. Tá perdido e vir aqui. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Aconteceu. Minha vida estava no. Ah, não. Se o meu boy tudo Renato Reis não entrar, eu paro de tocar, porra. Foi quando eu te vi. Renato Reis. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegar. É Baturi! Foi quando eu te vi. Um abraço pra ti, Baturi! E as loucuras dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato. Espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários. Você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha. As marcas desse nosso amor. Para, por favor. Tô falando sério. Pra que se apressar em ir um novo estéreo. Se existe um sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Então não venha com chantagens, você me arranha. No final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha. Pra disfarçar as marcas desse nosso amor. DJ Felipe Cobiçado. Deixar que o pai chegou. Chegou! Fim de semana, tô preparado. Meu parceiro Dimitri, chama. Bora, Dimitri. Os parceiros hoje. E aí, meu amigo Claudinho? Semana. Não posso esquecer desse cara. Tá de só na manha. Chama as. Ele, seu grande amor. Testa a testa hoje, hein? E o que vem pra. Hoje. E é festa open. Essa parede vai fazer barulho. Tipo, elas bebem a. A novinha, a novinha. Meu amigo Gagadones, tá aqui na retaguarda, aqui, ó. É da gente, pá. Um comanda uma ponta, outro comanda outra ponta. A novinha, a louquinha, tá. Bora quieta aqui com a gente. Senta, senta, senta. Vamos junto, viu? Senta, senta, senta. Gostou, sucesso, hein? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Que hit é esse? Vai sentar, vai sentar. O empresário Rodrigo. Fala, Rodrigo. Tá pra onda, poderosa, tigrosa. Sabe o que quer? Dieguinho e o Binho. Malhadora de mulher. O Binho é o segurança do Bombões e o Dieguinho vende. Ela passa maravilhosa. Tênis. Rapaxa que é tiro. Rapaxa que é tiro. Ela o quê? Rapaxa que é tiro. O Leonan, o Paulo e a Carla. Rapaxa. Já aqui com a gente. O nosso representante da pedreira. E deixa ela. Ela pediu o pagode. Olha essa dupla agora, não dei conta. Renan e Mortadela. É doido? Essa menina tem um tique nervoso. Mortadela ganhou a semana toda. E o meu amigo Latró, o Will que dá sair. Olha o Gley, meu parceiro. Aí com a gente, valeu Renan. Valeu Vitinho. E agora é casadinho, eu chute certo, hein? Paguinho da CB, Gato Guerreiro, meu DJ. Meu parceiro Alisson, o Alisson. Jogando a cena, vai jogando a cena. Vai jogando assim. Renatinho, beiradinha depois. Vai jogando assim. O quê? Vai jogando assim. O bagulho vai ser doido. Vai jogando assim. Vai jogando assim. Super Júnior, mais de você, Júnior. Jogamos fechadão, maninho, maninho. Vai jogando assim. Tu virou a segurança, vai, menino. Gente, eu admito, tenho um tique nervoso. Eu só vi começando a mexer o corpo até dentro de... Olha, Taila! Tique... Ei, Taila! No final de semana é muito bom dormir na casa. Sua cadeira e os seus barros, só não penso pra parar. Quebradeira é o meu tom. Elidia de caçada. Um, dois, três, eu vou contar. Um abraço no Bolsa Lídia. É nóis, tamo junto. Eu sou aí, menina. Um, dois. Um, dois, três. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. E aí, Loro? Um abraço do Performar de Gol. De Gol. Tá jogando assim. Jogando o bumbum pra cima. Vai jogando assim. Gordinho tá lá na luz do Gordinho, tá? Gordinho! Se puderes, deixa no escuro se você tiver ainda aí. Isso. E aí, meu irmão? Que vou fazer? Bora pra lá, senhor! Se depois... O sonho se transforma. Gosto dessa sequência aí. Em coisa. É o vídeo B3. E além do meu corpo, meu coração fica louco. E o quê? Por você. Bismarck Almeida. Aumentando ainda mais a tentação. Rock, vou te contar uma coisa, Rock. É que eu já... Em julho tem a volta do Robson lá no Moju, viu? Do jeito que eu vou ficar. Tu vai? Apaixonado. Tá batido o martelo, né? Mergulhar de cabeça na... Bora, Thiago! Vai lembrando aí, garoto. Entregando pra você. Arriscando ainda mais. Patriquinho. Coração. Faz bobagem. Caiozinho! Eu não tenho medo de amar. O empresário Tom Multimarcas. Mas tenho. Cadê o Tom, hein? Solidão. Eu não vi o Tom ainda. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. É o porco, hein? O Júnior, o porco. Tá, gente. Eu não tenho medo de amar. Rodriguinho, vai lembrando, vai. Mas tenho da solidão. difícil pra explicar. Problema sem solução. Pode tu me joga aqui agora. É tudo é paixão, são coisas do coração. O Rodriguinho quer fazer uma turnê hoje, daqui a pouquinho vai invadir o Gazota, Carroça, e depois vai curtir o Pompilho, Robson. De todas as formas, me entreguei. Bismarck no portaria. Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Fabrício Biu! E a Luana aqui com a gente. Pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus. Da portaria o Bismarck lá, o Bissado. Eu me dei. Vai lá, Jefferson, daqui a gente não pode resolver. Vai lá. Bebi. Por favor. Você já não ligava. Loura, só duas pessoas, só Loura. Só duas. Na verdade você não sentia. Só representar. Ajo Ronaldão botar pólvora. Mais pólvora! Eu me atirei de corpo e alma. Dividi. O Erne, pega agora a periquitina e dá um cheiro no cangote dela e dança. Esse amor que um dia me fez tão feliz. O Vitor Botoja. Mas na verdade. O das problemáticas. Foi do jeito que. Vou descer, vou deixar aqui, tá bom? Felicidade eu dei você na... Deixa eu tocar aqui, Jefferson. Tocando só as melhores aqui no palácio. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. E aí, Bismarck Almeida, é nós, tamo junto. E aí, palácio, meu nome é humildes. Falei, Carlinha. Da primeira vez em que meus... O Paulo e a Carla. Zero, teu encanto, eu tô com a gente. E aí, Leque? A visão de louco. E o Piteco tá com a gente. Vento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E minha família tá morando. Ora, quer me pertencer, quer me envolver. Quem gosta dessa sequência aí, meu parceiro? Morte. Fabrício Nogueira, meu primo. É meu... E meu cunhado Thiago. De... Bora, Leque! Que me ama sim. Sobe aí, Luiz, sobe aí. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. E o quê? Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Sabe por quê, Palácio? Isto é loucura demais. Tu diz assim, ó. Verdades do nosso amor. Dia 8 de junho, lançamento do novo hobby vai ser assim, ó. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Já que Paula, no seu beijo molhado. Bora, Jéssica, batalha. Vou matar minha sede. Ah, é, Jéssica? Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Bora, Elane. Vai. Pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu... Meu parceiro Rodriguinho do Ouro, sua... Um abraço pra você, Rodriguinho, é nóis, meu maninho, nós tamo junto. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento... Thiago Lima! Sem lugar. E aí, Bruninho? Juninho da Digital Print. Juninho da Cremação tá aqui com a gente também. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. Thiago Dias, o meu primeiro cu. E o Kelvin tá aí com a gente, valeu Kelvin. Bora, Dudu. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. meu primeiro pulo. Meu parceiro Super Gil Lanche. Um abraço pra você, Julião. Julião. E o Robin tocando na suavidade, vai galera. Na manha. É tão lindo o amor. O meu parceiro Dan. E aí, Dan? Parece que o mundo foi feito só de paz. Um abraço do Performático, viu, Monilha? Eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade. De chocolate, você, o meu parceiro Babá, Cíntia, você, vereadora do Beirada. É o, Cíntia! O Nilta aí, o Nilta. Jamais. Aí ele, ó. Enfim, entre você e eu. É, a vez que olha pra cá, o leque. Que me aconteceu. É amor. Leonan, só vai sair o leque. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Bora, Paulo! O Gato Guerreiro e a Maia. Um abraço. Gente, daqui a pouquinho tem Pompinho, viu, gente? E o Robin do Pompinho. Fecha as mãos. Do Pará. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. Bora, Gley! Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Bora, Vitor! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei. Escarinha da TF! Acreditei! Do BJ, BG! BJ! O John Alberto e o Bruninho! O William e o Vitinho, o Marcos Chicão, o taxista Everton, lembra? Rafaelzinho Rex e os moleque tão na área, meu irmão. Seu amor, eu quero ir com você. Não me deixa aqui. O meu parceiro Tição. Seu amor. E o Tição é nós. Vida, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Parabéns, Yasmin! Sucesso, mais harmonia, tamo junto, Yasmin. Fica, é nóis. Então fica. É Tomate, tá grandão. Ele é Tita, só na mãe. Como é que é? Banda. Tá coçando, né? A bandida. Sou novo pra viver com você. O meu parceiro Papagaio. De amor. O cara mais forte de Barcarena, comissário. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Quem gosta é o Erivelton. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Tu conhece o Motora Hobbs? Chora, chora, não vou. Tinha esquecido dele, né? E nem morri. Muito tempo sumido. Chora, chora, não vou. Doutora Robson e a bicha Thiago. Amor. Já aqui comigo, meu parceira. Minha parceira Flávia. Decidi tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvida de mim. Desejo seu sentir. Perdi. Só as melhores. Me aperta o coração. Aqui no Robson. Na escola eu aprendi. Olha meu fotógrafo número 1 aí, ó. Gramática, português, geografia. Tudo por conta da Loura hoje. Passei. Só não me preparei. Hoje a Isa vai no beirado. O amor, não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. É Dimitri. Oh, oh, oh, meu segurança Dimitri na área. Ó, oh, tamo junto. Como é que é? Banda. O Boracelo tá comigo. Tá comigo. Ah. Vai, Gomesado! DJ Lohan! Do camarote, você, Lohan! Um abraço do performático, gigante, gigante! Vai sentar gostosinho para mim, sentar, sentar. Molequinho comandando tudo! Eu vou falar pra tu, menino. Vai, Renan, tá doidão, malucolho doido! Falar pra tu, menino. Deu certo, Renan! Vai! O Mortadelo, tu é doido! Vai, vai, requebrando! Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando! Vai, vai, vai, vai, vai! Olha o filho do Kojag ali, ó! Vem, vem! Essa Rodrigues, é nóis, Thiago! Para mim, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, e essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então vou... Ninguém segura a Jéssica. E aí, Leandro? Vem no pink, hein? Laílson Fortaleza no camarote ali, Cheverson. Diretamente do distrito invadindo a cona. Senta gostosinho para mim, senta, senta, senta gostosinho para mim. Olá, tudo bem? É o Flechinho, pensa. Dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a porra vai ficar nojenta. É que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. Vai, latrão! Tá lenta, é que ela deixa a bunda lenta. Vai... O meu parceiro por aqui. Vai, buraquê! Movimento como ela faz e as fãs dela. O Gabriel Simas. Movimento como ela. Tá comigo também, valeu, garotinho, tamo junto. É que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, desce. Vai, Jessica. Lenta, sobe com a bunda lenta. É que ela vai com a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, desce com a bunda. Isso é pomba gira, isso aí. Bunda lenta, vai. Renan Boideira, é você, Renan! Uma besta dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a porra vai ficar nojenta. É que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta. É fiel. Sobe com a bunda lenta. Desce com a malzão ele, mano. Ela deixa a bunda lenta. Vai com a bunda lenta. Sobe com a bunda lenta. Olha, Maria. Tá lenta, olha o movimento como ela faz. E as fãs de... Maria é mercenária. Movimento como ela faz. É. Quando ela não aguenta é que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta. O que tu deixa, Maria? Fica a bunda lenta. Sobe. Eu não vejo tu me ajudar. Vai com a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta, vai. Bora aí, Ju, Júnior Pirata, aniversário dele hoje. Bora, Jefferson! A vibe que todos esperavam está no ar. A vibe que todos esperavam está no ar. A apresentação tem ele. Cobiçado. Bora dar um solta giro. Solta o play, DJ. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Vai tocando, vai! Toca desde junho, clean. Nossa canção que era avó, que eu vou lembrar. Nós dois. Vem mais uma! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Olha o Silva. Sozinho em meu quarto. O moleque te espera aqui do lado, Anny. Você é o meu lado. Deixa eu ver. E o quê? Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vai. Vai, bota meu grande amor. E dói na porta. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Essa é a cara do pote, meu irmão. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Te deixe só, eu não pensei. Agora estou sem. Bora, Fabrício, bora, reset. Oi, amor, amor. Minha irmã Thaís aí, lembrando os tempos. Volte pra mim. Te amo demais. Nossa história é linda. Vai doidando, Renan. Bora, meus humildes. É nós. No tempo dos rocks. Vocês lembram assim, ó. O show do Águia me faz sonhar. Olha o Leonan aí, ó. Chego com O Paulo Acala, meu parceiro, like pra todo mundo. Valeu, garoto. DJ Alisson tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas... Diego Laçador. Natasha Bente, o Poro. Faz o S, levante a mão e faz o S. Faz o S. Esse bagulho! Vai, garoto! Minha amiga Brinda! E aí, Brinda? É nós! Tamo junto! O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Redneca! Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Farelane, vamos juntos. O mundo inteiro vou. Além de carioca agora. Nossa louca, me entreguei de coração pra ser feliz nessa. Solta a voz aí, vai. Meu amor, te amo tanto. E minha amiga Maria Mercenária, ela e seu grande amor do ladinho. Vai lembrando. Performático! Essa aqui todo mundo lembra também, ó! Mix! Vai, vai! E Alisson, eu vou pro Beirada contigo hoje, engraçado! Beto, príncipe negro, estou aqui tão sozinha. Amor, eu te atrapalha, Alessandro. E me dá um Red Bull quente, viu? Negro, pode ter certeza que você vai me encontrar. Vai. Eu tô no som da galera. Quem gosta é meu parceiro Jonas. Ele é bombom. Sucessos. E aí, Celo? O Celo tá empolgando aqui atrás, olha. Eu vou. Joga a mãozinha, vai! E aí, meus humildes? Era isso que vocês queriam, hein? Renatinho! Valeu pela moral sempre, garotinho! Você sabe que é nóis! Esquerda, Valdeliro! Minha direita! Vim, só pra te dizer. Só penso em você. Minha águia de fogo. Tu é da onde? Eu sou! Deve, deve, deve, vai, deve! Meu bumbum! Henrique Batala! E com você diz... O Bruno Cardoso, o assessor prefeito de Guarapemirim, que tá com a gente hoje aqui na Vibe. Pra cima! Com você, Viajo na batida, me dá prazer. Vem logo por aqui, por aqui, me aquecer. Tamo junto. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, meu amor, a noite está fria sem você. Estou sozinha nesse quarto, ficar eu não vou. Fabrício Bill, o Ceará da F50, o Marquinho da Prime. E aí, Neto Braga? Olha aí, meu parceiro Jefferson, o meu amigo Nenê, a feiticeira aqui da Redaguarda, o meu parceiro Bibirina e o Caiozinho, representando Minha GDG, a Minha GDG, o meu Caixa Baixa, o meu GDP, tudo misturado. Deixa essa baixa hoje aqui atrás, olha. Uma mistura bacana aqui de Zumilde com GDG. Caixa baixa com GDG. Aí tem pra cá GDP, pra cá TTF. Pra cá tem a galera do Jurunas. A matar uma onda doida aqui na retaguarda. Vai liberando o som! E aí, Fortaleza? Bota pra cima agora, meu homem! Tentei, não deu pra esquecer. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem... Tá chegando o novo hobby. Minha paixão, amor, vem. Aéreo espetacular. Eu vou sair, quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Vem, vem. E o novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chupa sem arranhar, vai, vai! Dá-lhe cobiçado! O Jaburigui também! Alô, amor! O Ceará! O Taguajins, o Ceará, você, maninho! Olha, amor, hoje te liguei, você não atendeu. O Vini, PJL, o Carlos, o Alex, o 57, o Flávio Mal. Tá aqui com a gente, valeu. Apaixonada, doida por você, mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. E o nosso amor, vai! O nosso amor tá tão difícil. O adversário do Sandrinho, da GDG. É Sandrinho. Minha paciência. O Moeda GDG. O Rodriguinho, o Kaká e o Diego GDG. E o Sandrinho, todo mundo ali com a gente, valeu! Tamo junto! Vai, vai! Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na... É Diego! Vou botar na... É Fiel! Vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita. Pois, pois, a fita! Vou botar. Júnior Santorini. Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. Nós bebe pra carai, até amanhecer. Nós bebe pra carai, até amanhecer. Nós bebe pra carai, até amanhecer. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer Skoll, eu já trouxe o Odipá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, nós põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. Bonino, Crocodilo Prime, segura aí, segura pra mim. Parada. Já ficou na fita, já ficou na fita. Ronaldão. Já ficou na fita. Ronaldão. Na fita. Parabéns pra Ingrid Brito. Sucesso, paz, harmonia. Que Deus abençoe, Ingrid. Sucesso, hein? Ronaldão. Era isso que vocês queriam, é? Então toma, mama. O Ronaldão, o homem da fronteira do hobby. Pode ser onde for, ele tá lá. Não existe fronteira. Não existe barreira. Essa também aqui. Eu não posso. É do Rodrinho do Ouro, meu irmão. Não existe nada, somente Deus. O Alidon. Pra nos separar. Começando, Grisha. A gente. Vai com a gente. Amar. Na cama ou na lama. Eu respiro você. Em qualquer lugar. Cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. O Rodriguinho tá aqui com a gente. O Dali Maninho! Pega o giro, pega a taça. Chama logo o garçom. No camarote nós em brasa. Com Black Label fica bom. Olha a cara do Bini. Fecha a porta, cerveja, tá esse rock. Avisa pras bandidas que hoje eu tô de rock. Camarote liberado, seleciona só as pop. Avisa pras bandidas que hoje eu tô de friguinho. Do ouro, no vale só as... Vai, meus fugitivos! Tem nota de 50. Vitote multimarca, onde chega representa. Pras bandidas costa, as novinhas senta. Tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. Hoje eles vieram curtir o Robert! No... Vai! E aí, Gleicinho? Você sempre será lembrado, maninho. Gleicinho Rex tá comigo. Sempre nos nossos corações. Um abraço do Performante. A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso rock. Nossa reta final, gente. Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Você me perdeu e agora chora. E a nossa reta final. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Bora, Leandro! Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito. Muito obrigado, gente. Cada um de vocês que vieram curtir hoje o aniversário do Comissado aqui no Palácio. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Daqui a pouquinho tem pompilho. Aí novinha vem no balo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Direto no meu carro. Direto no meu, pego no meu. Essa aqui é dos gordinhos. Só que gosta dos gordinhos aí. The Show, Will Singer. E aí, Marquinho? O homem da Prime. Tá gravando, tá? A nossa última, comissado. Valeu, meu parceiro Rock! Ela toda. Equipe Besta do Tabanã, ele, meu parceiro Alisson Ailson! Tá aí comigo, valeu, garoto! Tamo junto sempre, sempre! Fechado com o cobiçado esse garoto! Amiga pra tomar banho de piscina, chama suas amigas pra tomar banho de piscina, mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica, fica. Olha o Thiago, Thiago Lima, Bruninho, parceiro de Lohan, o meu brother também, Juninho, da Digital Bridge, nossa fortaleza por ali, alô Paturinho. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Vamos tocar a nossa última. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Sou eu tão louca. Vai confiar, sem contagem, sentar, sem contagem. Vai confiar, sem contagem, sentar.